Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou. Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô por aqui também. Hoje tem aula. Hoje tem aula de Ibiza! Atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. Vai começar! Meu sol, tem as estrelas, virão como o seu olhar. Vou gritar. Você é o meu perfeito. Vai começar o bagulho doido! Pra quem tava esperando, chegou a hora do show! Joga, joga pra cima! Olha a galera do camarote! No geral, no geral! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vai começar! Vai começar o bagulho doido assim, assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1! Japa Gravações. DJ Índio é o brabo, porra. They used to be full. Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Atalaia é o caralho! Atalaia é o caralho! Amor! Pegou a moto e meteu a puta na garupa. Então vai que é guiado, que é guiado, que é guiado, que é guiado. Deus que desce, Deus, Deus que... Toma agora! Eu vou no rei e vocês vão no roll. Ei! Ei! Ei, ei! A mulher que tá solteira dá um grito! Se parei, porra! Tô solteira agora, tô solteira agora. Vem com o gordo, vem com o Dinho. O bagulho endoidou, endoidou, endoidou. E deixa tudo no escurinho. Apaga tudo, produção, apaga tudo, apaga tudo. Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Quem tem amigo corno, dá um grito! Quem é do Paysandu, faz barulho! Quem é do Clube do Remo, dá um grito! E prepara que hoje domingo, nosso encontro é no Caribe Show! E quem tá feliz da vida, bota a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima! O Imperador Weber te falou. Maílson, o show tá no ar. Bora pra cima, mensalão. E eu vou fazer a contagem. No geral, 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então é fogo no parquinho! Danilo do Ibiza, quem é que tá na área? O Tini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Rock tá mil grau, Rock tá mil grau! Chupacu, joga a mão! Só os caras doidos, joga a mão e dá-lhe sal! Sal e dá-lhe sal, sal. Sal e dá-lhe sal. O meu parceiro Igor Neves falou! O rock doido tem nome! Bora pra cima, mococinha, que o bagulho tá doidão! Fala, meu parceiro Amaral! Vai do caqueado, desguiado, caqueado, assim, assim no batidão! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! O rock doido tá no ar! É Dini Gordo na parada! Bora pra cima! Bora pra cima! Bora pra cima! Contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Você quis ir embora, embora, minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse mil grau, não era ex, era. Se tu fosse. Agora é comigo, era ex, era. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, eu quero ver. Sal e dá-lhe sal. Joga pra cima, o bagulho. Sal, e doido, vai. Os fãs da fita estão na área! Júnior da Verene! Bota pra tremer! Bota pra tremer! Treme, que treme, que treme, treme, que treme, que treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo! 3, 2, 1 e agora! Meu sol! Isso, tá bonito! Essa eu ofereço pra minha esposa, Rafaela Santos. A mãe do Ravi da MD Raquel. É meu amor. Minha minha Carlinha Monteiro. E aí, Renan da RW. Bora pra cima, Juninho da Digital Print. Vitor Hugo. O amigo particular do Eric Paquetá. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, quero ouvir. Vocês vão cantar. All about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town. Não para, não para. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz. faz o cateado, faz o cateado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, cateado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, cateada, de engordo já chegaram, que ninguém fica parado, de engordo já chegaram, que ninguém fica parado. É muito cateado, com gordo e odinho, é muito cateado, com gordo e odinho, bora pitbull, pega essa cachorra, bora pitbull, DJ Udi é o brabo, porra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, joga o anzol, puxa o carretel. O Patrick Lobo falou, carretel, é muita pressão, mas como é que faz? O Thiago da TJ, você é o Vitor Dieguinho, sal, bora DJ Dieguinho, showman, sal, sal, bora Igor Mendes, legal, olha os caras tudo, é muito caqueado, olha os caras tudo, é muito caqueado, nós é vagabundo e vagabundo não namora, nós é vagabundo e vagabundo não namora, tá lá, pra cá, tá lá, pra cá, tá lá, pra cá, tá lá, pra cá, é rock, é rock, é rock, é rock, é rock, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, bora! Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, é muito só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, a mulherada vai gemer, quer ver? Só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, agora sim. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Agora sei que tu tem. Você vai dar. Agora sei que tu tem. Você vai dar. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Agora sei que tu tem. Você vai dar. A pressão tá no ar. Navegante, a Roberta Cristina. Meu amigo Ré Black da barbeira do Ré Black. O Túlio André. Da Love Makeup tá na área. O Nath Steve Reis, a primeira dama. DJ Udi é o brabo. Bora, Chico Live. O Diego das Lojas Adrenalina Surf. Tá todo mundo aí, ó. A primeira dama falou, mano, que tem ideia, mano. É muita pressão, mano. O bagulho tá doido, Ibiza, meu amor. Oi. No camarote, eu... Cássio Mateus tá na área. No camarote, o meu amigo Malk do Ouro, cadê tu, Malk? O homem que é referência do Pará. Passo, Rodrigo César. E aí, Vitor do Lava Jato. Amigo Neco, o Tarcísio dos Moleque Doido, tô aqui, ó. É só putaria, é só putaria. Oh! É só putaria, é só putaria. Pega fogo, pega fogo. Ai, ai, ai, ai, ui, bora, Alberto Martins, pianista magrão. Faz o caqueado, caqueado. Professor Kleber falou. É na hora do caqueado que eu gosto, ó. Vai começar, vai começar. E aí, Paulo Vitor, bora cá, você também. Cheguei no PDK, Rui, me serve de mente. Olha o que a galera fala. Aquela moral, aquela moral. Olha o que a galera fala. Quero ver. Quero ver, quero ver. 38 carregado, torrando um baseado. Nossa amiga, ele Ramalho. O Wellington da Digital. Carregado, torrando um baseado. Wellington da Arte Print, na verdade. Que faz o sexo. Me chamou pra dar uma volta aqui. Ficou top a caminhada da produção. Dentro do carro, vai. Parabéns, Arte Print. Bate, bate na xereca. Que chega a mim. Léo Brasil tá na área. Que xereca, que chega bora, Robson, bora, Tarcísio. Anne Beliche. Não é só pirocadão. O Fela Santos tá mil grau, ó. Cadinha de piado, piado. Maquiado de grávida, ó. Cara pepequinha e ele vai. Ai, bate com vontade. Meu amigo, Valdita Duque Golden tá na área. O Ponte das Maravilhas, canção pra valer. E o meu parceiro Euler do Ponte. Eu sou teu poder, o Cine Bobinho, seu grande amor Bianca. Bravo, porra. E toma batidão, bravo, toma porra. Batidão, toma cama no caquinho. Vai, vai, vai. Vai detonando, detonando assim, assim. Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha no carpinteiro, faz a dancinha. Olha o Christian Vingador e o Malk do. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. A... E aí, Márcio da TV, você é de Bonagem? Ela tá no berço, bora bem, de Bonagem! Bora, Márcio, Julião Domenici! O Eric do Whisky! Bora, Eric, da TV! Faz a dança do viadinho, a dança do viadinho. Aldei Correio, um abraço do Gini Bressão. E a GDS também, amigo Ceará. O Diego GDS, o Diego da Pedreira. E aí ela acontece. Machuca, machuca. Ai meu Deus do céu. Márcio da TF, o Elo do Ponte, o empresário Danilo, o Gustavo dos Gato Neto, bora passarinho, o meu amigo Eli falou, aí o Sul da família, Roxon também tá na área, Imperador Webert, Rogerinho da Bros, Caçador Hugo, o Onda Selva e o Natsu Steve Reis, vai explodir, bora Léo Brasil, e aí Malco do Ouro, é agora! Que o gordo Rio de só tem peixe, o direito tá cheio de onça. Da batida! Você é vagabundo e vagabundo não namora. Esse é o melô do Eric dos Põe na Fita. Não namora. Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Júnior da Alvarez também não namora, ele falou. Ficar-te gravado em todos. Gêmeo mulherada! Nosso amigo Netinho GDK, o Diego GDK, Juninho Souza, TX do Sideral, Hugo de Santa Catarina, é sua primeira dama Gabi, galera do camarote, bora Borrinha, o maluquinho de você, o Joe e a primeira dama, o Léo Cadeirante, os caras doidos do Cevinha, vai! Cara de braba, que mina maluca, já bateu na minha cara por causa da vagabunda. Ela é focada, e às vezes ela solta. São os homens, são os homens! Daquele jeito! Volta então, toma! Você me perdeu! Sal! O meu amigo Vitor ABL, o Siqueira Erika Ari, o Pedro Rafael Leonardo Oliveira e a Amanda Martins. Nunca mais me liga, você foi melhor. Cadê o Raul? Não veio pra cá, não? Vida, que nunca mais me liga. Para que cametá quarta-feira vai pegar fogo. A melhor coisa que sou da minha vida. Então bota, bota, bota que eu vou sair. E a galera do chute certo na área, maninho! Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo! Igor Neves! Obrigado, cabelinho colorido! Oi, ele quer sair comigo! Quer sair comigo! O peito na cintura e o cabelinho colorido! Ele é bandido, bandido, bandido! E o meu parceiro Mocoquinha também tá na área! Bandido. É chute certo na área! Dali, Mocoquinha! Ele falou, manda, agora vai, agora vai! Elas querem só bandido, e o DJ já tá ligado! O Bocoquinha falou, tô fechado com o certo. É golpe, é golpe organizado. O meu parceiro Amaral, ele manda um abraço pro nosso amigo Matheus da Sete Esportes. Juninho Fazendeiro, o Ian delas. Caixa Baixa de Curuçá. O Igor da Sky. Meu amigo André Carajás, do Paquetá, tá na área. DJ Melry. Witches Monster World Swallow, I don't miss. Witches Monster World Swallow, I don't miss. Ai, Monster World Swallow. Pega fogo, pega fogo. Witches Monster World Swallow, I don't miss. Kill me, I'll be lost. Ai, ai, ai. Witches Zombies World Swallow. Saber só quem vai quarta-feira é véspera de São João Batista. Batista. E o gordo e o Dinho vão invadir Cametá. Alô, Faraó! Nunca mais pegasse uma fronteira. Quarta-feira, Cametá é logo ali. Vai ser assim, ó. Dum, dum, dum, dum. Lá vai fogo. E Thiago TJ! Bota nela, bota nela, bota nela. O Ademar Gonçalves no meio do rock doido. Ai, ai, olha o rock doido tá no ar. E aí, Dudu? Matheus Mesquita, o Thales Santos. O Madison Fernandinho. Aniversário do Renan dos Irmãos Conduru. E a primeira dama, Samira. Tá todo mundo presente aqui, ó. Ai, ai, ai, ai. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Olha a ruim. O rock tá desguiado, o grave tá pipocando. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Vai fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. E aí, Bruno Medeiros? Caqueado, caqueado, caqueado. Toma. Aqui tá desviado. Bruno Verdelho. Carioca tá desviado. Moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido. Mostra como é que faz. Agora. Mostra como é que é. Vem. Mostra como é que faz. Vem. Mostra como é que é. Amigo Vamos da MM Projeto, vem o seu... Tchau. O Baixola tá na área. Animal. Galera do Sedou tá comigo aqui. Animal, no xingado. O Léo Brasil, Botola Vinícius. Bora no xingado. Bora. Yuri Eduardo. Pra lá, pra cá. O homem que tá comandando a Beauty Boutique. Pra cá, pra lá. Muita novidade pro verão. Vai dar. É só chegar no Yuri Eduardo. Vários conjuntos despintados. Pra quem vai pegar a praia do veraneiro. Vai começar a sequência das sarradas. Beauty Boutique. Bola no bocadinho. Bola no bocadinho. Bola no bocadinho. Bola no bocadinho. Tinho pressão. Super pressão. Fresco, é? Ok, ok, ok, ok, ok. Bora, Maílson, da família Robson. Você é o Leandro Navegante, já na área. Da Tinha GDK, você é Milani. Sai, mulher. Cheguinho GDK também, da área. Um abraço, Tinho Bressão. Vai e vem. Amigo Pedro Júnior também, da área. Vai e vem. A do Inmetro Chico, live do Ibiza. Diego GDS. O Diego da Pedreira também, da área. E aí, Ceará do Croco. Bola no meu caralho, bola no meu caralho, bola no meu... O bagulho tá doido, tá doido. Bora, meiote dos empresários da Ceasa. Ai, ai, ai, bora, bora, detonando, detonando, detonando, assim, assim, ó. Alô, meus humildes da pedreira! Bora, bora, bora, bora, que o bagulho doido tá no ar, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Primeiro aquece. Tem um e faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento. Bora, Doug da TF. É o Doug, parceiro do Hugo. Vai, vai, virou. Vai quebrando, vai quebrando. Quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril. Olha o camarote, tá pegando o fogo. Quem tá solteiro e tá no camarote, joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carrinho. E vai puxando o carretel. Joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carretel. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinto saudades. Coxinha, você, Sucinho Bobinho. Eu sou o Bruninho da família Pinch, tá na área. Vitor BL, Leonardo de Vera, Amanda Baixins, Raul Estumano. E agora? O Pedro, Rafaela. Que seja só por uma. Rafael Siqueira, Erika Ares, toda a galera aí, ó. Vamos dançar. Realiza os teus pensamentos. Raul Digital. Amor. É, Raul. Ela sabia, Kelly Cristina também tá na área. Um abraço, Kelly. Amor. Ela tá na área. Bora, Robson, bora, professor Kleber! Eu queria. Todo mundo na área aí, ó. Superou, olhares e gastar dinheiro. E a informação que chega: que a festa vai até 5 da manhã. Só queria viver a vida. Meu gerente Marcelo. Vidas, meu amigo Alan Xavier. Coração. Ele, a Júlia Ferreira. Foram tantas aventuras. Gustavo dos Gato Neto, você, o passarinho da família Pressão. Meu coração ficou. Foi no teu olhar. Amigo Léo Brasil, a união do Tapanã, da Nara Braléu. Ele, toda a galera aí, eu vou estar no Vinícius. Um abraço a você, Vinícius. Quarta-feira tem fronteira. Prepara. Amigos, os produtores Rafael Nascimento, Henrique Paiva. Minha vida. Da SM Eventos, estão na área também. Meu amigo Mouse, o da equipe 5 já falou. Quarta-feira eu vou invadir Cametá. Eu sou moleque de responsa. Alô, Vitor. Acompanha ele nessa fronteira. E a gente vai longe, moleque. Doente, amor. O suco e remédio na vida, loto. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, tu vai fuder. Oi, tem puta pra lá, pra cá, tem puta pra cá, tem puta pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai começar o caqueado, começar o caqueado. Momento do caqueado, momento do caqueado. O caqueado, caqueado, no gingado, caqueado. Não pode ficar parado, que senão já sabe. Caqueado, o dedinho comandando o momento do caqueado. DJ Gordo comandando o momento do caqueado. Agora é a hora, ninguém vai ficar. Ninguém parado, ó. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Agora sal. É a hora, ninguém vai ficar. Gosta comer o caqueado, vai. Sal, sal, sal, sal, sal. Sal, sou muito mal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sou muito mal. O bicho tá pegando. Hoje tá comportado, né? O bicho tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Não tomou nenhuma bala ainda hoje. Pegando fogo e o bagulho tá doidão. O Juninho Souza tá na área, bora minha tecido sideral. Agora os caras doidos fazem a cara de mauzão. A cara de mauzão, a cara de mauzão, a cara de mauzão, a cara de mauzão. Deus me livre, ele falou hoje. A cara de mauzão, se tu fosse mil grau não era isso, era atual. Se tu fosse mil grau não era isso, era atual. Se tu fosse mil grau não era isso, era atual. Tu vai tudo aí no céu piranha, dentro do helicóptero, tu vai tudo aí no céu piranha. Diego GDK. Tu vai tudo aí no céu piranha. Olha o Dieguinho. Aí tem Neto MT. Olha o Netinho. Que Paulinho. Mochila nas costas, radinho nas... Homem da sete. Bonézinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta. Tô forte, mano. Caçando puta, só caçando puta, só caçando puta. Japa Gravações. Tá gravando? Na batida, na batida, na batida, na batida. Na batida que o bagulho doido. Vai, vai, na batida, na batida, na batida. Vai, vira, vira, vira. Que tá tocando, ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Cuida, seu amigo Talvão das Consultáveis. Ele é o rei do caqueado. Toma sentada. Ele, meu parceiro, Peleleu tá na área. Bora, Peleleu! Lucas da Broz. O Rádio, a Pamela, a Raquel. União do Tapanã. Bora, Léo Brasão. Antônio Vinícius, pra cima, ó. A metade é banha ali, ele falou. Segura na batida, segura na batida, na batida, na batida. E o meu gerente, Marcelo Luiz, que tá na área. E ele falou. Bota mais uma na conta que a referência tá na área, juntinho com o promoter. E vem se destacando de ponta a ponta, Maninho, Maninho! E um detalhe, Maninho. Hoje ele vai falar, hoje. Hoje ele mesmo vai fazer o convite pra galera. Já o buchicho, dia 26, até né? Porque... Vem cá, não, até porque sábado é o comentário já, aniversário do homem. Meu gerente Marcelo falou, eu quero fazer o convite eu mesmo. Até porque o bagulho já endoidou há muito tempo. O aniversário dele já se tornou o comentário da galera. Aonde é que vai ser a associação do Promoral? Onde é que fica pra galera? E um detalhe. Apresentação única. Dini Gordo, Marlon Beach e Patrese. O bagulho vai ser doido. Reforça o convite, Marcelo. Reforça o convite agora. Primeiramente, boa noite. Sábado tem associação no Promorar. Ninguém paga até 11h30 e roda 50 conto a noite toda, gente. GDS confirmada. Panelinha confirmada. Bora pra cima que é tudo nosso. Ele é tímido, se liga só, né? Ele não se intimidou, não, Dinho. Ele foi pra cima, convocou a galera. E sábado, dia 26. Associação do Promorar! Terreirão aberto pra galera! Show de fogos pirotécnicos! É aniversário do gerente Marcelo! E vai ser assim, ó! Bora, bora! Bora doidar, bora doidar! Agora, maninho! Lá vai fogo! Ah! Ingrid é o brabo, porra. E a dona Denise, a primeira dama do Renan DRW. Tá na área, bora, Renan! Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. Toma! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma casa tomar conta. O nosso amigo Tito. E ele veio comemorar o aniversário dele aqui com o Gordinho. Parabéns, Tito. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, saúde, muita prosperidade na sua família. Que papai do céu abençoe você, Tito, na sua caminhada. Tamo junto, moleque. Só gratidão, pai. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Tá. Vem curtir o Gordinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o Gordinho que é rapidinho. Que tal essa aqui? Tô com saudade daquela sentadinha do cu. Mata neném. O nosso amigo Magrão vem invadir com a metade. Olha o Léo cadeirante, papai. Daquela sentadinha do cu. Ele é a primeira dama. DJ Udi é o brabo, porra. O Léo é muito apaixonado, Léo, mano. O Léo falou, sou na fita dela. Olha o desgraçado. Tu acabou a água, toma banho de leite. Tu acabou a água, toma. Bora, Rogerinho. O homem do mensalão. Patrocinado pela Casa de Uísque. Vai virar. O camarote, todo mundo, eu quero ali. Vai dizer. Esse momento é de vocês, de vocês. Meu jogo vai me deixar louco. Vocês têm que cantar e curtir o som. Sei que você pensa, amor, e do seu jeito. É marcante, vai! Coração quebrado e vocês inteiro. É todo de vocês! Da esmalteria de Marituba. E aí, empresário da Ceasa? Agora já! Escuta, meu amor. Você tem que decidir. Aniversário do Caçador Hugo. Esse caso é pra valer. Se alguma vez te quis sofrer, foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. E gomeja de gosta. Já não te deixa ver. Você, amigo Vague do Pedrinho. Eu preciso de você. A doida, hein? Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Ah, vocês estão afim, então toma! Gerente Murilo e o Breno Brasil. Olha o meu porteiro Borba, ele é a primeira dama. Ela não se despediu. Alô Xavier, Júlio Ferreira, Sam Torres, estamos na área. Eu levo a vida assim. Noite sem luar. Juninho Souza. Adeus, com você. Pra mim. O Léo falou, duvido. é o coração. Não. Não me ligue mais. Eu pago. Me deixo que a dor vai passar. E a delas. Meu amor. Ele veio curtir a referência, Mariana. Curuçá. Foi bom. O Imperador Weber te falou. Essa música é firme. Que pena, Luciano. Acabou. Amiga Tati. Angélica. Mega top de Marituba. Momentos, vamos curtir. Esqueço, é rock. DJ Juninho. O Paulo Vitor, você, sua esposa Kátia. Esse casal dá moral pro Gordo e pro Gini. Pode ir. De novo. Banda, os brothers. Não me. O rock tá mil graus. Mais. Olha o cambicho magrão de longe, mas é nós. E aí, Mateuzinho do Zap? E meu amor. Japa Gravações CDs. Dedica pro seu grande amor, Gabriela Anjos. Foi do camarote. E meu parceiro o Mouse da equipe Sigo, ele falou, tô por aqui na boa. Eu sou referência. A referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Bora, Mouse! Bora, Vitor, bora, BL! Brasil! E Matheus! Ele, o Mocoquinha! O Igor! O Amaral, toda a galera aí, ó. Rock mil graus, Matheus. Meu coração. Valeu. Um só. Paulo Vitor e Aires, quarta-feira. Essa saudade. Eles vão pegar uma fronteira, pai. Parece nunca acabar aquela noite quando. Já tô até avisando. Jurava minha. Quarta-feira, que a metá vai ser bagulho doido. Pensei, é véspera de São João Batista. Eu nunca te abandonei. Nosso amigo Picurugo também, Danário, Sidney, o Davi, a sua esposa, os caras doidos do Sevilha estão na área! A peça que você, Erika Ari na área! Vem! Garequinha showman, toca lábios vermelhos doce pra ele, falou. Ela está de volta! Ele paga mais um combo, ele fala. Alô, alô, alô. Ai. Quanta moral ele falou. Meu amor, meu amor. Sei que não. Equipe Sal. Bora, Gustavo. Bora, passarinho. Tô longe de você. Ei, Dudu. Olhar de amor até parece novela. Serginho Cambista tá na área. E aí, Bruna CB, bora, orelha. Sozinha, tentando esconder. O Neco, o Isaac, o Tarcísio, o Joel, o Solorão, os moleque doido, o Estélio Maroja, o empresário da Ceasa. Vejo meu quarto escuro. O Lamorzinho, o Meiote, tá todo mundo aí, ó. Pra não chorar. E essa vai de professor Grêmio pro Robson. Ser você. Meu Deus. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Do poço, bora eu, né? Eu vi você. Vai! Assim é bom. Tô carente, precisando mais um pouco do teu calmo. Rapaz. Você é show. Meu amigo Douglas BH tá na bola, Douglas. Não sei, o meu amigo Doug da CDC. É amigo particular aqui do Gordinho de Velhos Carnavais. E hoje ele não poderia ficar de fora dessa. Obrigado, Doug. Tamo junto, moleque. Batidão. Mais tarde tem Caribe. Eu vejo tua boca. O Wallace Parente tá na área. É tão bom. Vejo meu quarto escuro. E na segunda-feira todo mundo já tá convidado. Segunda-feira tem Paraíso das Pedras em Marituba. Do sucesso. E aí? Como uma águia, surpreendo. Logo em seguida, vamos invadir o Cai na Água. Segunda-feira, duas apresentações. A primeira de 6 às 8, lá no Paraíso das Pedras. E depois das 22 horas em diante, a gente invade o Cai na Água. Rafael do Parque Vini, meu amigo particular. Obrigado, Rafael. Ele, o Hélito da Arte Print. E as más lembranças vou esquecer. Meu amigo Rebreque da barbearia. Aqui com você. O Botinho. O Betinho e Josi. Chopelado Botão de Aributuba. Ah. A Fada 99. LC Juninho. O Raul Digital também tá na área. Um abraço, Raul, pra você. Espera. O águia de fogo que vai subir. Subir. Subir. Bora, Pedro! Bora, Rafael, agora. Bora, Pedro, agora sim, ó. É a trilha sonora de um grande amor. O Leonardo Oliveira apresentou a Rafaela pro Pedro. E já vai fazer quase 6 meses, já sei, ou 7, 8. Ou um ano que desgraçado se atracou. Eu mudei, sufoquei a dor. O Pedro disse, eu mudei. Pra viver esse amor. Eu sei. E aí, Botora Júnior? Quantas vezes. Olha o Kid do Crow. Amor, mas você. É muito amor. O Edivelto, o Vasquinho do Barreiro. Mas você me abandonou. O tempo passou, resolvi não mais. E aí, Tarcísio? E procurar um verdadeiro amor. Tarcísio gosta, né, Tarcísio? Ser feliz muito. É bem liso, né, mano? Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Catalisa é assim, mano. Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor. Rapaz, que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Faz o vídeo, faz o vídeo. Mais sofrer. Faz o vídeo, faz o vídeo. E olha só, Dinho. Deixa eu agradecer aqui o proprietário da Arte Print. O cara que confeccionou as camisas da produção. Da referência aí, ó. Dali, Arte Print, dali. Camisa ficou top, padrão FIFA, ó. Arte Print. E as novas camisas da produção da referência. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Figo da Skyline, o seu grande amor. O movimento. Bora passarinho, bora Kelly Cristina. E aí, Giovanni? É o Gustavo que tá na área. Manda! Quero mais! Um, dois, três, vai! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Exatamente. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Amor, e aí? Deixa o Zinho tocar. Deixa o Zinho tocar, Márcio! E essa aqui é o Márcio Mano Balibonati. É aniversário da mulher dele hoje. Olha, a Libonati ficou emocionada. É muito amor envolvido. E Juan, prepara. Tá chegando a hora. Júnior do Alverende, se é considerado. O Eric põe na fila. Alexandre das Passagens. Esse tem história pra contar. Steve Rei, o rei do Pix, é? Não, tá errado. Isso aí não tem nem a chave, mano. Pediram o Pix. Falou comigo, é tudo à vista, ele falou. Japa Gravações CDs, o produtor oficial dos CDs ao vivo dos Irmãos Referência. Bora relembrar, bora relembrar. Bora relembrar um pouco a história do Crocodilo. O que era pra ter feito lá no Mormaço não deu tempo. Mas a gente vai fazer aqui. Bora relembrar, bora relembrar. Bora relembrar um pouco da história da Florentina. Aonde começou um pouco Na verdade, é onde começou a história do crocodilo. O meu gerente Murilo falou, eu me lembro na época que era bilheteiro, mano. Agora, vamos contar um pouco a história assim, ó. Vai começar a história do animal. Bora, bora, vai, já, já, já. Essa não tocou lá, mas aqui toca! A história, pai. Ninguém conhece a história melhor que nós. Vamos lá, maninho! Agora, agora! É tão difícil esquecer você desde hoje que passei ao teu lado. Eu lembro como se fosse hoje. A gente fazendo amor. Crocodilo em Macapá, meu Deus do céu. Botaram o crocodilo igual uma osga lá no meio do mundo, meu Deus do céu. Mas a gente tava lá. Crocodilo. O gerente era o Tassilandei. Tassilandei, cadê os fogos? Não tem. Já pensou o cara vai tocar em outro? Em outro estado. Não tinha nem fogos. Mesmo assim a gente foi lá e fez a história. A história tá correndo até hoje. Aí depois a gente voltou em Macapá. Recorde de público. Mais de 100 mil pessoas no meio do mundo. Foi pra lavar a alma. 007. A música era essa, ó. Oh, é croco na veia. E a galera de Macapá cantou essa aqui, ó. Cantou bem alto. Bora, libera, libera, libera. Não, na verdade não era essa. Foi aquela uma do Catra lá. Aquela do Catra. Mas a boquinha do animal. Vai, vai! Acaba que vai chegar lá, calma! Calma que vai até cinco, vai chegar lá! Vai chegar lá! É croco na veia, incendeia a cal... O caldeirão na floresta! É croco na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Rafael, a história se resume nessas músicas aqui, ó. Essa aqui foi uma música que quando o MC Dourado chegou em Belém... Peraí. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Essa música aqui... O MC Dourado tava lá em São Paulo. E a Mary disse, Dourado, vamos fazer uma música pra aparelhagem estourada em Belém do Pará? Aí o MC Dourado fez a música. Essa música aqui foi o carro-chefe do sucesso. E até hoje, a gente só tem a agradecer a Deus e as pessoas que Deus tem colocado nos nossos caminhos. Tá na história desses 8 anos aí, ó. Deitada aqui elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. Dilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escuro. Bora aí, doida! O incrível crocodilo no comando. Toca tudo do Pará. Vem com dourado. Hoje é aniversário da Iris. Olha bem, a primeira dama do Paulo Vitor. E no comando tá o doido. E também Caldinho Pressão. Tá maluco. O bagulho tá doido. Pressão. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. E essa essa aqui a gente chegou lá em Macapá. Peraí. A gente chegou lá em Macapá. Parece aqueles artistas nacional. As molequinhas, os idosos, a juventude, rapaz, a no hotel bater foto com o Gordo Godinho. Eu falei, égua, moleque que veio lá do Riacho Doce. Moleque, eu falei assim, meu moleque, tamo aqui, mano, tamo aqui, ó. Uma música que estourou em Macapá, foi essa aqui, ó. mais de 100 mil pessoas no meio do mundo. Eu olhava assim, uma multidão, faz a boquinha do animal, boquinha. A mãozinha em cima, alô! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dedada, dedada, dedada, é agora! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dedada, dedada, dedada, dedada. É a história que tá no ar! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. E cada dia que se passa, a gente procura escrever um novo capítulo dessa história. Tá muito louco. É por você, tá difícil, que gosta e admira o nosso trabalho. Do... Obrigado, caçadores do animal! E olha o gordo, olha o gordo, tinha pressão. Pressão, pressão. Patrese mais no... Bagulho tá doido! Toma, toma, toma! Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo. E essa aqui, quem lembra? Quem lembra? Já, já, já, já. Oh! Oh! Oh! A pressão vai só me dando. Faz o capiado e fumo baseado. Aí, Wilson, no tempo do Blake, ó. Ai, ai, ai. Faz o caqueado, caqueado, desguiado. Bora, mal que do ouro. Vai virar, vai, vai, já, já, já, já. E aí, passarinho, bora, Gustavo. Ai, ai, muito caqueado, muito caqueado. Girando, girando, é o tal sal que tá chegando. Girando, bagulho doido, é bagulho doido. Girando, girando, aí nós. As molecas já estão na fita. As molecas já estão e doido, na fita. As molecas já estão na fita. As molecas já estão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, já. Pressão. O Vini de Dida Lacoste, o Alassi Parente, o Ele do Bundi. Agora, José, agora, vai! Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Ai, ai, ai, ai, ai, vira, vira! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai. E aí, Maiuzão? Essa bunda batendo no chão, essa bunda batendo. Esse é vergonha, conhece essa história. Vai, bola pra frente, acaba de que. Paradise, mais de virreis. É ao vivo. Meu amigo Cid, dos caras doidos do Servilha. O cara que fez a referência. É, moleque. Esse é patenteado. Dia das Produções. Amigo Jojo Cambicha. Bora, Sidney. Bora, moleque doido, assim. Altaí Correia, Jogo RBH, Gustavo Scarpa, Davis Oliveira, vai virar, já! Tá gravando? Tá gravando, Japa? Tá gravando? É ao vivo! Então grava ela me mamando. Japa Gravações. E aí, olhou pra confirmar. Bora, Japa Gravações! Explodiu! Esse é o PC DJ considerado, esse aqui, ó. Quando os mano bota pé, bota pé. Filma, filma, filma. Bota pé, bota pé, bota tira, tira. O Diego da Pedreira falou. Tira o chapéu, moleque. Bora, Diego. O GDS. Agora, Diego. Rainha tirando dela. Alan Vitor, Patrick Lobo, o cara aqui é showman. Dela e pra cá. Aplicativo Rock Doido. E de aparelhagem. Bora, Dudu Beni. Hitmes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Alô, can you go? Oh! É agora que vai pegar fogo! Hoje tem Pix, ele falou. O rei do Pix tá na área. de eventos. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro, um bom emprego, fez. O Japa Rex na área. Sossego, mas acho que era pouco, sempre queria. Eu vou baixar o som, tô nem vendo, eu tô nem vendo. Já não te satisfaz, me tratava mal. Você! Me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Mas tava feio. Quero ver. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não sempre. Eu vou deixar com vocês. Eu quero ouvir guerreiros! Canta, canta, canta, canta! Mas veio você pra me ensinar. Agora! O que é o amor? Dias, Tati Angélica da Mega Top de Marituba. Manda, cara. Essa sequência do tempo do Bombarra, fala Santa. É, meu amor. Eita história, tá no ar. Ah. Quando tudo estava bem, dizer aqui. Vocês estão cantando, vocês estão cantando, ó. Fotos de Steve Reis, paixão. Manda sua esposa, primeira dama de falou. Adriele Moraes. Amor que existe. Esse Steve Reis é muita onda. Agora é do Lava Jato, você, ó, amigo. Rodrigo César, sua esposa. Eles estão na área aí, ó. Juntos estão. Bora, Vido. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Quero ouvir. Se daqui pra frente. Jamaica Moura, essa primeira dama do camarote, bora, Jamaica. E a Jéssica Moura também aí, ó. Ai, ai, ai, já. Ei, meu amor! A história! Bora, vem aqui no Bombar, minha filha, vem! Foi que ela veio, bezerro? Olha o Ravi chegando aí! Ei, menino Raquel, dá valor! E a loura do cabanagem na área. Com a loura da cabanagem. Ela disse, tô com o gordinho, tô com a referência. E as minhas do rock sem fim. Gente, ali de Luana, é Vitati. Vai falar. Você é um lorde. Registra, registra, registra. O Lorde vai fazer uma homenagem. Vai falar um pouco da história do crocodilo. Resista, minha produção. Olha, esse cara aqui, ó. Eu posso falar que é um dos grandes críticos do cenário das aparelhagens. E críticas construtivas. É nosso amigo particular. Ele mandou mensagem pra mim ontem à noite. Ei, Sérgio, eu passei a noite toda ensaiando o que que eu ia falar pra Tipo Dinho e pra empresa Crocodilo. Aí ele falou assim, meu irmão, vocês vão lá dar aula. Claro, claro. Agora, ele tá no clima da quadra junina, ele, olha. Engraçado, tá certo. Faz jus o mês de junho. Tá tudo de quadradinho, engraçado. Olha, o Leonardo Oliveira é teu fã, Leonardo Oliveira. Vai falar. Agora é contigo. Olha aí, ó. Alô, Ibiza! Eu vou dizer, Ibiza, bom dia, né? Eu queria que fosse boa noite. Porque uma festa dessa maravilhosa não era pra ser bom dia. Era pra ser boa noite e pra ser infinitamente. Entendeu? Bom, eu não vou estender muita coisa. Porque a galera quer ouvir música boa. Eu sei que vocês... Hoje vocês estão em primeiro lugar nas aulas, certo? Aula. Vou dizer o seguinte. Bom, gente, eu sou um cara muito gratificante pra dizer. Eu não estive hoje no Mormaço por um problema particular meu, familiar. Mas eu vou ser um cara sincero e vou aproveitar a oportunidade. Vocês estão de parabéns. É um parabéns que eu digo desde daquele bombozeiro. Aquele bombozeiro, porque aquele bombozeiro que tá na porta da festa, ele agrega valores, certo? Que vem do bombozeiro, do carregador, certo? Que vem daquele comprador de água. Aquele churrasquinho que tá lá, que eu adoro. Eu amo aquele churrasquinho de gato. Porque essas pessoas que estão fora da aparelhagem, eles agregam valores, certo? São eles que abrilhantam a festa fora. Aí bora jogar pra dentro agora, pra dentro. Pra dentro eu vou parabenizar os produtores do Crocodilo, que são os produtores, pra mim, que são os melhores profissionais que tem dentro do estado do Pará. Eu tô falando da empresa Crocodilo, certo? Outra coisa, não quero ciumeira, eu sou do segmento das aparelhagens de Belém e do estado. Mas hoje eu tô falando do parabéns do Crocodilo. Os produtores do Crocodilo estão de parabéns, porque eles passaram uma dificuldade muito grande nessa pandemia, certo? Que todo mundo, certo? Não foi só os produtores, DJ, todo mundo. Mas eu vou resumir tudo agora. Vocês estão de parabéns, mas eu tenho um parabéns em particular pra dizer, sabe pra quem? Pro meu amigo Ademar. O Ademar, que é um amigo meu particular. O Neto, os irmãos Cidinho, Edilson, que são pessoas que eu vou dizer, eu vou acoplar agora todo mundo, produtor, todo mundo, até, calma que ainda falta aonde eu tô, que é o público. Mas eu vou dizer, essas pessoas que eu citei são pessoas corajosas, pessoas que não têm medo, principalmente o Neto, o Ademar, entendeu? Que vão pra cima. E quando a festa é A, B e C, esses produtores dessa empresa, eles vão pra cima, eles não têm medo, certo? E vou dizer agora, aonde é, existe aquela pirâmide, eu sou do meio do público, que é vocês. O melhor parabéns que tem, sabe qual é? É pra vocês aqui, São vocês que toda festa estão aqui, abraçando a empresa Crocodilo, certo? Beleza? Alô, meu amigo Pato, e vou de... não vou mandar abraço pra ninguém. Pode parar de fazer sinal pra mim que acabou o negócio de abraço. O que eu vou dizer é o seguinte. É um, é dois. Calma que o três é o seguinte. O abraço do Conte Araú acontece! Parabéns pra você nessa data. Me emociono, porra. Eu faço parte. Eu conheci vocês lá no Pompilho. Confinado Júnior Gulhão. O Júnior Gulhão, que teve uma história dentro dessa cidade. Bora pra cima, bora parar de papo furado, meu irmão. Eu quero, sabe o quê? Mexe com o coração, sabe de quem? Não abra gostar. Sua boca pra falar de mim. Ai. Eu sei o que vai falar por aí. Baixa a bola, pende a mar, o mambo. Parabéns, meu crocodilo! Não sei por que me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que aquela noite eu te esperei. Comigo!